Localizador da 3178. 3178, Torre 1895. Oi, Salvador, boa noite. 3178, estabilizado ILS, 3 milhas de Simbra. 63178, tráfego avistado, é porte externo baixar travado. Botará externo baixar travado, 3178. Pistola zero, povo autorizado, vento 90 graus, 100 graus, com 10 nós. Ok, autorizado o pouso, o TAN 3178 baixar travado. Identificação, voo direto Duna, dispara 2.000 pés, o que é legal no 0 no 4. Direto Duna, 2.000 pés, o que é legal no 0 no 4, o que é legal no 0 no 4. 178, Solas 24. Última direita via Golf, chame Solas 219. Última direita via Golf 219, boa. Noite, tá 31178, Librona Golf, na sua escuta. Tá 31178, prossegue via Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 02, o tá 31178. Na 6258, autorizado final ILS. Autorizado final ILS, 6258. Avião 33, boa noite, acione identificação, voo Iduna, desça para 2 mil pés, no Senegal no 0 no 4. 0 no 4, desça para 2 mil pés, pro Iduna, boa noite, voo 174, na cidade da Mari. 714, boa noite, acione identificação chegada à mar, desce para 3.000 pés, que é legal na 014. 3180, Mike 3180, step down. Okay, sir, have your stall QB 5010. Clear for setup for taxi call tower 118 Bismarck 95. 5010, clear for setup and then on tower taxi. Thank you very much, clear for Mike 3180. The frequency tower 118 Bismarck 95. See you. 118 95. Pode confirmar 3178 para o 02 mesmo, né? Afirmativo, informação da Infraero. Ok, maravilha, obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, obrigada. Receptou o lock visual, hoje é 6 e 2.50. É 2.50, torre 1.895. 1.895, 6.2.50, obrigado, boa noite. Boa noite. Uno 7.4, vou ir direto do Uno. Azul 9133, autorizada final ILS. Autorizada final ILS, Azul 9133. Controle, boa noite, tá? 3152, armadão alta. 3152, boa noite, acione identificação chegada à mar, desce para o nível 050. Mar, já está em 0, então. Alpha Mike 31 in Sirio, Mandalian Flight, request taxi from Italy, Hebron. Alpha Mike 3180, approve taxi to Jet Session Hotel, maintain position, come back to cross 1-0-2-8. Taxi via hotel, holding short, runway 10, for you, Ben. Alpha Mike 3180. Solos 37, chame o solo à direita em 121 nesse manobra. Boa noite, Oxiné 6258. Direita 129, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Oxiné 6258, livrou na 6258. 6258, boa noite, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 09 no pátio principal. Vai pela Juliette, pátio 09 principal, não, 6258. A posição é a 09 no pátio principal, Oxa. 09. Bravo, approach, boa noite, Argentina, 1910. Cross 160 to 150. Argentina 1910 is called Kiad and cleared my arrival, descend for level 060. Argentina 1910, we are my one arrival, descend 060. 1714, descend para 2000 pés, autorizar a final em ILS. 2000 autorizado em ILS, 714. Azul 9133, chame Torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. A 3152, reduz a 2109, desça para 3000 pés, que negar 1904. 3000 pés, 1904, redução 2109, tá? 3109. Da liberação para pouso. Aqui é Alpha Mike 3180, Salvador Tower. What? Are you able for cross immediately, runway 1028? Em Portugal, immediately. Okay, clear cross immediately. Approve taxi via Delta. Alpha, hold short, taxiway Juliet to enter April 1. Delta, Alpha, hold short on Juliet, confirm? Afirmative. Azul 9133, veto 100 graus, 89, pista no zero, pouso autorizado, 1014 na altitude. 1014, baixou, travou, tem livre pouso azul 9133. 6-06, bom dia, senhor Anida, identificação autorizada à chegada a mar. Estou para 4 mil pés, que negar uma 014. Sou 3152, complete redução 1909, estou para 2 mil pés, autorizada final ILS. 2 mil, vai reduzir 1909, autorizada ILS X-Ray, 3152. Adetina 1910, descend 3000 feet, connect 1014. Argentina 19910, descend 3000 feet, altimeter 1014. Change Alpha Mike 3180, clear. Enter April 1 and then India, on hold short to runway 10, maintain position and stand by to line up. Juliet, April 1 and then back in India, Bravo, confirm. Affirmative. Argentina 19910, request direct Luna because of weather. Clear direct to Luna position, reduce speed 210 knots, Argentina 19910. Argentina 19910, reduce speed to 210 knots, and direct to Luna. Via Golf 129. Direita via Golf 129, 09133, boa noite. Noite. Golf 714, boa noite. 714, boa noite, avistado, checa o trem. 90 graus, 129, 2014, livre pouso. Nervoso, baixar travado, 714. 3. No pátio 3, a sua posição é 02. Alfa Juliette, pátio 3. No pátio 3, posição 02, é do 9133. Present position. Mantenha em present position, ou deixar sombra a hora, não é uma cena. Please clear the final LS approach. Descend 2,000 feet and clear release approach, Argentina 19910. Sou 3152, chame torre 1895. 1895, tá? 3152. 2 Salvador, até 3152, boa noite, estabilizado na ILS X-Ray, 2 milha para, 1 milha para o IDCA. 3152, tráfego para avistar, número 2 para o pouso, 37 chegou que o P7 cruzou a cabeceira, agora a liberação, o vento 100 graus, 10 nós, 1014 na altitude. 7, aguarda autorização de pouso da 3152. Zero, correção, gol 17 no 4, no solo aos 48, direita, via Fox Trot 29. Fox 29, gol 17 no 4. Salve Salvador, boa noite, gol 17 no 4, na Fox. Gol 97 no 4, prossegue via Alfa Juliette, caro 08 na parte principal. Alfa Juliette pro 08, gol 7 no 4, na parte principal. There is another traffic long final about 10 nautical miles from threshold 10. Okay, are you able for takeoff immediately as soon as possible? There is a traffic on short final. After this traffic, you can line up and wait and prepare to take off immediately. Argentina 1910, call tower 118 decimal 905. Call tower 118 decimal 905, Argentina 1910. Shimani, line up and wait just a minute, please. Três, no solo 50, direita via Foxtrot, agilizando na medida do possível, chama o som 29. Direita Foxtrot, 219, 3152. Salvador, Argentina 1910, established on local laser runway side. India Alpha Mike, clear for takeoff runway 10, wind is 110 degrees, 1 to 9. Clear for takeoff runway 10, thank you very much. Not at all. Argentina 1910, continue approach, standby landing clears. There is a bus 310 starting departure over from runway 10. Argentina 1910, standby for continue approach. Argentina, Alpha Romeo Golf 1910, clear land runway 10, wind is 100 degrees, 13 knots, check landing gear. Argentina 1910, clear to land runway 10. India Alpha Mike 3180, airborne 52, saldo control frequency 120 decimal later. 123, thank you very much for coverage, ciao. Have a nice trip. Roger, good day, India Alpha Mike 3180, humanitarian flight, just start for 2000. Alpha Mike 3180, classified level 350, book a departure. In 1910 on the ground at 53, leaving to the right via Foxtrot on ground 121 decimal 9. On Foxtrot 121 decimal 9, Argentina 1910. Azul 4062, boa noite, acione identificação, voe Duna, desça para 2000 pés, que legal no 014. Duna 2000 no 014, azul 4062. Com 606, chame torre, 1895. 1895, 1606. Tor, contigo, 1606, a 3 milhas do Índio Serra. Baixou e travou? Número 7. 7, quando baixado e travado, pouso autorizado, 7 testes com 8.014 altímetros, livre pouso quando baixar travado, 606 da Golfo. Agora baixado e travado, livre pouso, 690, Gol no 606. Back on the nation. de Alpha Mike, mantém Puka Departure. Puka Departure. Exatamente, eu acionei a identificação, chegada a bonfe, desço para 4.000 pés, que é legal no 0 no 4. 4.000 no 0 no 4, pode voar direto pelo... Prezado. Obrigado. Salvador, boa noite, bom 896, 896, boa noite, acione identificação autorizada, chegada a mar, desço para nível 050. Azul 4062, autorizada final ILS. Sente, autorizado final ILS, 4062. Zero menos, sala 59, direito, 219. Foram 606. Paulo, Salvador, Gol 906. Gol 906, prossegue via Alfa Juliette para o 05, no pátio principal. Alfa Juliette para o 05, confirma? Afirmo. retorno de Duna para 3891. Voando Duna, 3891. Mais um até 3 mil pés. 3 mil, 3 está vendo. Boa noite, acione identificação, chegada à margem, estou para 2010, que negar no 04. Azul 4062, fui LS. 062, chame torre, Lona 895. Só 895. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 4062, final, baixar de trabalho. 03000-14. Vento 100 graus com meia dúzia de nós. Altímetro no 04, pouso autorizado. Pouso autorizado, baixado e travado, 4062. Ele é negativo, 3891 no Praia de Duna, batendo 3000. Negativo, vai bater 3891. 1896 para o localizador, esquerda 050. Esquerda 050, vetor, localizador 1896. 3891, autorizado 2000 pés. 2000, 3891. Presidente do avião, não autorizado agora externo. Essa é externo, presidente do avião. 896, nessa pro autorizado interceptar o localizador, está para 2 mil pés. Nessa pro, desce para 2 mil localizador, 896. Dona Neto, pista 2389. 2891, Notinami, Torre, Lunó 895. 2895389, boa noite. Boa noite. Boa noite, 3891. 3891, avistado, checa o trem de pouso 90,12, meio de 14. Na altiva, tá guarda, pista livre. Vem cortando, aguardando, pista livre, baixa a trava, 3891. Azul 4062, eu sou no azul 1, no direita, 1921, lá, né? 95. 295, boa noite. Boa noite. Isso aí, Salvador, boa noite. 1896, está estabilizado 2 milhas de dunas. Gente, no 896, parte marcador externo, baixar travado, pista dessa, o número 2 para o pouso. Tráfego precede a final aproximada de 3 milhas e meia. Gente, vai reportar no externo. Táxi em frente, segunda esquerda, Gillette, por esquerda, esquerda, para o pátio 3, a moto 02, do pátio 3, com a 02. Esquerda, naquilo? Naquilo está fechado devido a obras, é segunda esquerda da presente, na Gillette. No solo 14, direita, 12, 19. Agora 8, 39. Sou 389, boa noite. 3891, boa, prossegue via Alfa Juliette para o 07 na parte principal. Alfa Juliette 07, a posição 389. 96, Solas 17, direita 129. Gol no 805 para correção, gol no 896, prossegue via Alfa Juliette, posição 8 no parte 3. Alfa Juliette para o 8, gol no 896. É a posição 08 do pátio 3, ok? 08 do pátio 3, gol 1.